Eu ando devagar nos rolês pelas seis. Drank, drank up in my car. This girl's look so pretty. Sem pressa pra chegar, mas eu corro pra que vi. Não posso parar, não desacredite. Eu ando devagar nos rolês pelas seis. Drank, drank up in my car. This girl's look so pretty. Sem pressa pra chegar, mas eu corro pra que vi. Não posso parar, não desacredite. Eu tô de rolê na cidade com os de verdade querendo chapar. O amigo tá na direção, com um copo na mão, nós vamos gastar. Mano, cê não imagina as fitas passadas pra hoje eu poder refletir. Tô cheio de mina em volta, mas minha missão é bem mais que isso aqui. Eu sofro com a falta de grana, mas compenso com a sobra de gana. Quero orgulhar e botar um sorriso na cara de geral que me ama, ficar de bacana junto com a pretinha. Só isso que eu quero pra mim, fazer minhas tracks, viver do meu rap e ser exemplo pra vários neguinha. É muita treta, pouco assunto. Eu já tô cansado desse tamo junto. Bela saco, quer falar, mas não tenho tempo pra me estressar. Os amigos são o motivo dessa porra acontecer. Hoje em dia eu digo que vivo e a música é o quê? Eu ando devagar nos rolês pela city. Drank, drank up in my car. These girls look so pretty. Sem pressa pra chegar, mas eu corro pra que vi. Não posso parar, não desacredite. Eu ando devagar nos rolês pela city. Drank, drank up in my car. These girls look so pretty. Sem pressa pra chegar, mas eu corro pra que vi. Não posso parar, não desacredite. Eu ando devagar pela city. Hoje eu não quero estresse, eu tô no corre pra que vire. E aqui vários já me conhecem. Essa é pra que geral pire. Lá na quebrada, ninguém esquece. Rápido no flow, tô tipo a Miri. Eu pensei que cê já soubesse que os beat trinca. Os na levada não rima, brinca. Lá na quebrada várias mina linda. E os cara lá de cima brinda. Então seja bem-vinda, porque a lua brilha. Então minha filha não se segue como luar. Porque no one in the corner have swagger like moi. Então fecha o lugar, lotou o show. A galera vai pirar no flow, jogo pra ganhar, chuto no gol. Ando devagar tipo slow. Meu moto é moto, a cena nós que roubou. Tô no corre com os moleque, vou fazendo várias tracks. Sou uma máquina de rap tipo Hong Kong. Eu ando devagar nos rolês pela city. Drank, drank up in my car. These girls look so pretty. Sem pressa pra chegar, mas eu corro pra que vi. Não posso parar, não desacredite. Eu ando devagar nos rolês pela city. Drank, drank up in my car. These girls look so pretty. Sem pressa pra chegar, mas eu corro pra que vi. Não posso parar, não desacredite. Tô de rolê pela área, avaliando o perímetro. Mil fita na mente, só 30 no velocímetro. Nós começa pela leste, o final é imprevisível. Se pá esticar pro centro, o itinerário é flexível. Meus passe antissistema, item rada anti-otário. Dá um corte, passo o drink no sentido anti-horário. São Paulo é uma pintura e tem contraste no retrato. Admiro a paisagem, só não gosto do enquadro. Eles tão com pressa, mas é só pressão. Eles parecem que é zica, mas é só impressão. Eles apertam o passo, eu aperto mais um. Elas apertam o cinto, eu aperto o bumbum. Nós é maloqueiro mesmo, não importa o que tá vestindo. E o nosso bonde não para, eu não acredito em destino. Eu ando devagar nos rolês pela cidade.